morrer. A mulher hemorragia logo liberta ficou. Com 5 pães e 2 peixes, 5.000 alimentou. Esse Deus é tremendo, esse Deus é demais. Quando ele quer agir, ele faz o que faz. Faz machado flutuar, faz valente vir ao chão. Nada pode lhe deter quando ele entra em ação. Quando tem crente na copa, lenha tem que jejuar. Hoje esse Deus também está passando por aqui. Seja qual for teu problema, hoje ele vai agir. Se for porta fechada, hoje vai ter que se abrir. E se for enfermidade, ela vai ter que sair. Esse Deus é tremendo, esse Deus é demais. Quando ele quer agir, ele faz o que faz. Faz machado flutuar, faz valente vir ao chão. Nada pode lhe deter quando ele entra em ação. Ele entra na fornalha e faz o fogo esfriar. Quando tem crente na copa, lenha tem que jejuar. Esse Deus é tremendo, esse Deus é demais. Quando ele quer agir, ele vai.